A Gabi Variedades tem um show de novidades, material escolar, venha logo comprovar. Na Gabi Variedades tem preço, tem qualidade, utilidades do lar. Na Gabi Variedades, material escolar, armarinho e muito mais. Tudo em bijuterias, tem brinquedos, tem relógios e o preço é bom demais. Completa papelaria, vem fazer economia, venha pro melhor lugar. Gabi Variedades, essa é a sua loja, tem tudo, vem comprovar. Olha só o que a Gabi Variedades tem pra você. Um show de novidades como utilidades do lar, uma linha completa em papelaria, armarinhos, uma sessão em maquiagem, bijuterias, brinquedos, lindos relógios, perfumes importados, ursinho de pelúcia, arranjos de flores, uma sessão em variedades como malas para viagem, barracas de praia e muito mais. A Gabi Variedades tem também artigos para informática, calçados e outros itens pra você. Aqui tem tudo com os preços bem acessíveis e com o melhor atendimento. A Gabi Variedades está sempre trazendo novidades. É isso mesmo, novidades é o que não falta aqui na Gabi Variedades. Então, antes de comprar em qualquer lugar, dê uma passadinha na Gabi Variedades. Facilitamos para você nos cartões e à vista o desconto é todo especial. Fone 99175-5064, Avenida das Nações 2063, no centro de Ourilândia do Norte. Gabi Variedades.